A Silo Arte Latitude Rural apresenta Curso Livre Caipira Tech Lab. Oi, pessoal. Meu nome é Paulo Lemos, me chamam de PL também. Eu sou da Lano Alto. A Lano Alto é uma fazenda experimental no topo da Serra do Mar, aqui de São Paulo. A gente está num distrito chamado Catuçaba, que é o distrito de São Luís do Paraitinga. Eu acho que é legal começar se apresentando assim, porque eu acho que quando a gente fala de comunicação rural, o nosso lugar de fala, ele vem de muito privilégio, assim. Isso eu digo porque eu comecei a trabalhar com comunicação em 98. Então, já se vão 24 anos, né, de trabalho com comunicação, assim. E eu vim de uma família que tem uma relação com o rural. Eu morei em Goiás até meus 14 anos, né? Então, depois de Goiás, eu fui para Brasília, mudei em outras cidades e fui fazer faculdade, em São Paulo. Só que eu já comecei a trabalhar em Brasília. E lá em Brasília eu brinco que eu sofri um processo de descaipirização forçada, assim. Então eu saí de Goiás com meus trejeitos e o que eu imaginava que seriam as coisas que eu gostava. Quando eu cheguei em Brasília, era aquela coisa que parecia que tudo que eu gostava não era legal, assim, né? Então, sei lá, em questão de um mês e meio eu já tinha mudado meu sotaque, porque eu não queria ser sacaneado na escola, assim. E não foi uma coisa muito bem pensada. Eu fui isso porque eu acho que eu era pré-adolescente e queria me incluir no grupo ali, né? Só que lá em Brasília, por causa talvez desse processo, eu me conectei muito com o computador, assim. Então, já comecei a usar a internet naquela época, que 98 estava uma coisa meio engatinhando no Brasil ainda. E aí, por causa do interesse meu de entender como as coisas funcionam, talvez eu comecei a fazer, tipo, ah, como que faz uma página na internet? Como que desenha isso? Como que faz aquilo? Na época eu tinha 15 anos, né? E eu consegui um trabalho de estágio numa agência lá em Brasília, com 15 anos, assim. E foi quando eu comecei a trabalhar. Então, eu cresci dentro do trabalho de comunicação praticamente, assim, né? Minha vida de final da adolescência e jovem adulto foi toda dentro de agência. Então, a comunicação sempre fez parte da minha vida e sempre, nas minhas pesquisas e curiosidades, sempre foi um lugar de querer saber como que as coisas funcionam, como que eu posso fazer de um jeito diferente, como que eu posso achar uma brecha para comunicar algo de um jeito diferente. E aí, encurtando tudo, trabalhei no Brasil, trabalhei fora do Brasil. E em um determinado momento a gente foi fazer um trabalho, quando eu já tinha um estúdio de comunicação, assim, a gente foi fazer um trabalho lá no Inhotim, aquele museu que tem em Minas Gerais, né? Era um trabalho bem profundo lá de conexão de conceitos e planos de negócio da instituição. E para fazer isso a gente teve que morar dentro do Inhotim durante meses, assim. Então a gente morou lá dentro 6 meses. E quando a gente estava pesquisando esse trabalho, eu e minha esposa, que a gente tocava o estúdio, a gente começou a perceber que a gente estava pesquisando sobre nossa própria vida, mais do que até a instituição que estava ali, né? E aí a gente começou a bater muito em alguns conceitos que a gente falou assim, cara, que louco, né? Se a gente acredita tanto nisso, como que a gente coloca em prática? Porque até então era tudo teoria, né? E um desses conceitos muito fortes que bateu lá foi o de descentralização, assim. O que significa descentralizar, né, nos sistemas, né? Então, desde sair da cidade, que é um processo de descentralização, desde ser mais generalista no próprio trabalho, cortar intermediários. Então, a gente começou a pesquisar isso muito forte durante esse trabalho. Quando esse trabalho acabou, a gente não viu sentido da gente voltar para os Estados Unidos mais, que era onde a gente morava. Então a gente vendeu tudo que a gente tinha lá e a gente veio morar no rural, já que era o que a gente acreditava, né? E quando a gente chegou aqui, parecia que a gente tinha descoberto, sei lá, o santo graal da vida, assim, porque só por sair desse ambiente, né, centralizador, a gente estava produzindo menos lixo, comendo melhor, fazendo mais exercício, tendo mais qualidade de vida, indo dormir sem barulho. Ou pelo menos o barulho que a gente estava acostumado na cidade, né? Que tem muito barulho também, mas diferente do que tem lá, mais conectado com a natureza, entendendo os fluxos naturais. Então, assim, simplesmente uma mudança geográfica desse centro possibilitou a gente perceber essas coisas que para a gente parecia que eram mágicas e inacessíveis, assim, né? E quando a gente resolveu vir para cá, a nossa ideia no início era de trabalhar com comunicação ainda. Então, a gente ter nosso estúdio e trabalhar à distância. E a gente fez isso durante vários anos, né? E foi muito legal, porque era isso, a gente pegava clientes do mundo inteiro, fazia as ligações, fazia as conexões, fazia os trabalhos. No começo, muito difícil, porque não pegava internet direito, a gente foi entendendo como melhorar isso aqui, mas a coisa aconteceu, funcionou. Só que a gente diz que, cara, não demorou muito para a natureza cooptar a gente, assim, porque, cara, a gente estava num lugar que tinha natureza em volta da gente o tempo inteiro, 100% do tempo, e que chamava nossa atenção para tudo, né? Então, a planta nova que crescia, que eu não sabia qual era, que eu queria saber. Que fruta que é aquela ali que eu nunca vi? Que tipo de pássaro esquisito que canta, parece que é um disco quebrado? A galinha morreu por algum motivo. O que que aconteceu para ela ter morrido? Foi um bicho? Foi uma doença? E ao entrar nessa pesquisa do que estava na nossa volta, nesse laboratório vivo aqui, cada vez mais nossa atenção estava indo para esse lugar e menos para a comunicação, assim. Então, a partir de um processo de transição, que não foi de uma hora para outra, a gente começou pequeno, a gente compartilhava o que a gente fazia aqui na nossa rede. E ao compartilhar nossos aprendizados aqui, a gente foi percebendo que muita gente tinha interesse, pelo menos na nossa bolha, sobre o que a gente estava fazendo. Então, no início, quando a gente tinha uma rede pequena, a gente começou a receber mensagem de amigos de amigos, assim. Tipo, ah, o que vocês estão fazendo aí? Como que toca? Qual que é a ideia, né? E a gente sempre teve as portas abertas, assim. Tipo, ah, cara, chega aí pra você ver, ué. Estamos aqui, a gente trabalha com comunicação, mas estamos aqui no mato. E ao perceber esse interesse, a gente começou a fazer cursos e experiências aqui. Ainda conectado com o nosso trabalho de comunicação, né? Então, esses cursos começaram a ser sobre, sei lá, fizemos curso de construir cabana, curso de matar galinha, curso de fazer queijo, curso de fazer galinheiro, curso de fazer pamonha. Experiências que a gente achava que as pessoas poderiam curtir, assim. E não qualquer tipo de pessoa. Eu digo uma pessoa do nicho muito específico, que é uma pessoa que majoritariamente trabalha com computador o tempo inteiro. Essa comunidade criativa, né? Que, tipo, tá sentada na frente do computador, mas que teve um gap, mas, na verdade, um espaço de não conseguir ter vivido essas coisas presencialmente. Tem muito da memória afetiva, da avó, da tia, da mãe, mas no dia a dia tinha pouco disso, assim. Então, a gente viu esse interesse, a gente começou a fazer os cursos. A partir dos cursos, naturalmente, veio um interesse muito grande a partir da alimentação também. Então, de começar a pensar em produtos, né? Tipo, cara, será que eu já comi iogurte de verdade? Ou só o do supermercado? Qual que é a diferença do pão que eu faço do pão para o supermercado? E essa busca por produtos foi levando a gente para um lance que a gente chama de ingrediente de origem, que é aquele produto ou coisa que dá nome àquilo, né? E não mais aquela alienação que você encontra no supermercado, que não é mais a mesma coisa. Então, o bacon que você compra no supermercado chama bacon, mas não é bacon. O bacon mesmo, que deu o nome a essa palavra, é feito de outro jeito. Eu já comi isso. E a partir disso, a gente viu que tinha interesse das pessoas, a gente começou a fazer produtos e começou a vender. E a gente começou nesse modelo a parar de pegar projetos de comunicação. A gente parou completamente, deve ter sido mais ou menos ali em 2019, assim, e focar totalmente na empreitada da fazenda mesmo, assim. E eu digo isso porque a comunicação sempre esteve presente. Então, tipo, por mais que a gente estivesse novo, entrando num mundo novo pra gente e tal, a comunicação sempre esteve ali e ela sempre foi caminho e meio pra gente compartilhar nossos aprendizados com a galera que estava acompanhando a gente, assim. E por ser nato, praticamente, da gente, então foi um caminho muito tranquilo da gente entender como que a gente pode comunicar, como a gente pode escrever, que tipo de foto a gente tira, porque a gente sabia tirar foto. Então, quando eu digo que ele vem de um lugar de muito privilégio, é isso, assim. A gente já tinha todo o poder na mão para a gente comunicar as experiências e cursos e eventos que a gente faria aqui na Fazenda de uma maneira que eu imagino que a grande maioria das pessoas teria que contratar alguém para fazer, né? E a gente sabia fazer aquilo. Só que a gente aprendeu muito também com isso. Eu digo uma coisa que, assim, eu trabalhei então, uns 18, 17 anos antes de focar na fazenda mesmo aqui, né? E quando a gente começou a focar na fazenda e teve que começar a vender de verdade, eu brinco que, assim, cara, eu trabalhei com comunicação a vida inteira e achei que sabia vender. Eu só aprendi mesmo o que é vender depois da gente ter produto para vender, porque é diferente, assim. E eu acho que essa simbiose desses dois mundos que traz a gente pro lugar que a gente tá hoje, assim. A gente não abre mão de fazer uma coisa que a gente curte, de comunicação, que acho que é legal e tal, mas não dá para abrir mão da sustentabilidade financeira. A gente não consegue existir aqui sem essa sustentabilidade financeira. Eu digo isso porque temos muitos privilégios, mas, infelizmente, pagar boletos e deixar de pagar boletos não é um deles, né? Eu tenho que pagar boleto todo dia, toda hora, e a gente tem que ter dinheiro para isso acontecer. Então, a fazenda em si tem que ser sustentável para ela acontecer. E eu acho que isso é um exercício lindo para a gente no dia a dia de tocar isso, né? Então, falando de comunicação, assim, o que a gente contou muito no curso, na aula, assim, todo mundo hoje tem Instagram, todo mundo tem Facebook, e saber se comunicar ali é muito importante se você tem que vender produto, ou se você tem que vender uma cesta de orgânicos, ou se você tem que vender uma aula, porque é a partir desse processo de venda e desse processo de conexão com o seu cliente ali que a comunicação vai te ajudar a vender mais ou menos. E aí a gente explicou muito também sobre as dificuldades que a gente tem hoje, assim, né? Eu acho que quanto mais pessoas entendem sobre isso, mais pessoas fazem comunicação, então mais complexo e competitivo fica esse mundo, assim. Então, a gente está falando hoje muito numa coisa que é o engajamento do Instagram cada vez mais baixo, por exemplo, né? Então, antigamente você postava uma coisa, o Instagram entregava aquele seu post para um monte de gente. E hoje isso não acontece porque a competição é muito grande. Tem muita gente fazendo conteúdo na internet. E o Instagram tem o algoritmo dele, que é um robozinho super inteligente que ele consegue saber das pessoas o que elas querem e elas não sabem o que elas querem. Então, ele foi desenhado para pescar isso das pessoas, né? E o que isso traz? Isso traz as pessoas gastando muito mais tempo na plataforma, mas isso faz também que ele aprendeu a entender qual tipo de conteúdo as pessoas vão querer gastar mais tempo vendo. Isso é muito importante da gente entender, porque é nesse momento que a gente tem a opção, que é de negar essa escolha do que o Instagram faz, e tipo, não concordo com isso, que absurdo, não quero viver nesse mundo. Ou a gente está num lugar que é, eu não tenho controle sobre isso. Então, tipo, o Instagram é, ele é aquilo ali. Só que ele pode ser uma puta ferramenta de marketing pra gente, né? Hoje, todas as minhas vendas são feitas pelo Instagram. Então, como que eu, em vez de bater contra o Instagram, que o Instagram nunca vai mudar pra minha causa, como que eu consigo entender o Instagram, entender essa lógica por trás dele e conseguir fazer conteúdo que seja legal e que venda? Acho que esse é o lugar, assim. Então, a gente tem que entender que estamos numa época que a gente não pode fazer qualquer tipo de conteúdo mais. Estamos numa época que a gente tem que fazer um conteúdo que o Instagram vai querer entregar pra gente. E é possível ter essa conexão entre um conteúdo legal e o Instagram poder compartilhar. No nosso nicho, e eu acho que eu falo isso por causa dos alunos da aula também, que estão todo mundo na mesma toada, assim, que é pequenos produtores de alimentos, assim, a gente está num lugar que existe muita memória afetiva, que a galera tem muito carinho pelo que a gente faz, tem muito respeito. Então, se a gente utilizar dessas técnicas e desses conceitos, a gente conseguiria atingir mais a vontade das pessoas de verem esse conteúdo. Então, o que a gente falou muito na aula foi: tudo que está na nossa volta é conteúdo, principalmente para o nosso cliente que não tem contato com o que a gente tem. Por mais que a gente ache que as coisas são convencionais e normais e dia a dia para a gente, ela é conhecimento e conteúdo para alguém. Então, eu dei o exemplo, por exemplo, do pau-a-pique, né, que é uma coisa tipo arcaica, né, uma tradição super antiga, mas que a galera que está lá comprando o nosso produto não tem ideia como é feito. Então, a gente consegue contar uma puta história legal de onde veio o pau-a-pique, como ele é feito, que tipo de material que se usa, por que ele funciona, e a chuva não desmancha. Dá pra gente contar um monte de história sobre isso, e que só por ser pau-a-pique, a pessoa já vai parar, vai ver e falar: nossa, mas minha avó falava disso aqui. Ou eu lembro que eu morei numa casa, quando eu era pequeno, que tinha isso. E tudo um pouco na nossa volta traz isso, né? Um bolo de fubá dá pra trazer essa história, tirar leite da vaca, fazer geleia. Então, acho que o pulo do gato que a gente fala aqui é como a gente fala de um assunto que é conhecimento para outra pessoa, de um jeito que seja legal, e ainda, mesmo assim, a gente consiga conectar um produto nosso junto com isso. Não dá para a gente contar só a história do pau-a-pique. A gente tem que contar a história do pau-a-pique, arredondar para um produto, para a pessoa lembrar que você tem produto, tem aquilo, curte aquilo e comprar aquilo. Se você não falar de produto, a pessoa não vai comprar. E por que que isso acontece? Porque a competição é muito grande, tem muitas marcas na cabeça dessa pessoa. E se a gente não constantemente lembrar ela que isso está acontecendo, ela passa a sua imagem, pega aquilo, dá like na coisa que você escreveu, só que ela não vai comprar, ela vai comprar outra coisa. Então, foi um pouco desse panorama que a gente contou, né, na aula, assim. E foi muito também sobre ouvir das pessoas quais eram as necessidades e de, a partir dessas necessidades, a gente tentar construir uma ideia de conceito mesmo, assim, do que dá para fazer, do que não dá, quais são as oportunidades de passar. Eu digo muito sobre a gente veio com o privilégio de comunicação, mas eu não sabia nada do rural, né? Eu saí muito novo lá da onde eu morava, em Goiás. Foi só depois de vir para cá que eu aprendi sobre as coisas, aprendi sobre construir, aprendi sobre agricultura, aprendi sobre fazer uma parede para uma pica, sobre animais, sobre cuidar de animais, sobre vacina, sobre pagar imposto de gado. Então, assim, se existe o privilégio do saber fazer, também tem a possibilidade e a beleza do aprender, né? Então, acho que vem um pouco disso, assim. Então, todo mundo pode aprender comunicação, todo mundo pode escrever. A gente escreve muito hoje, só que a gente escreve mensagem de WhatsApp, e-mail e tal. Como que é sentar, parar e tentar pensar numa ideia de começo, meio e fim? Como que é tentar pegar essa ideia que a gente teve e arredondar com o produto? A gente fala muito sobre aquele exercício quando a gente era criança, né? Que a professora ia no nosso papel, desenhava um risco, e a partir daquele risco a gente tinha que desenhar alguma coisa. Então, acho que esse exercício de hoje para a gente é muito isso. Assim, beleza, eu tenho uma história para contar, como que eu conecto com aquele produto? Cara, a gente vai ter que fazer essa estrada. E tem vários jeitos de fazer isso, né? E eu acho que quanto mais a gente faz, mais prática a gente pega e mais esperto a gente vai ficando para usar isso no nosso dia a dia. No nosso papo também foi falado muito sobre as dificuldades do produtor rural, principalmente sobre legislação. Foi um papo que abriu uma vertente ali, que até acho que abre uma possibilidade do próprio curso de ter uma aula focada nisso também, né? De como eu legalizo minha produção, quais são as dificuldades do pequeno produtor hoje. Principalmente por causa de um fato que aconteceu aqui em casa, que um ano atrás a gente foi interditado e teve nossa produção destruída de laticínios. Então a gente entrou muito na parte de legislação na nossa vida. Em vez de a gente se acuar, a gente usou isso como uma bandeira pessoal nossa, da gente poder se registrar, mas mais do que isso, da gente ter vizinhos nossos que têm bem menos condição e acesso, deles poderem se registrar. É, deles poderem vender o produto deles sem medo, vender no mercado aqui de São Luís, que ninguém pode vender, né? Eu acho que foi um pouco esse processo, assim. E principalmente, eu acho que no final, eu trouxe um conceito que eu acho que dá para usar muito na comunicação, mas eu uso para tudo, assim, que é sobre quando a gente veio para cá, 9 anos atrás quase, eu percebi uma mudança de chave na minha cabeça, que era a minha necessidade, quase invisível no início, mas depois ficou latente, assim, de deixar de ser consumidor e começar a ser produtor. Eu percebi que eu na cidade e todos os meus amigos à minha volta, por mais que a gente produzisse alguma coisa, a gente era majoritariamente consumidor. A gente consumia as coisas. A gente consumia no supermercado, comprava coisa no supermercado, mas também consumia TV, mídia social. Tudo era consumo para a gente, né? A roupa que a gente vestia. E quando a gente veio para cá, a gente percebeu que a gente começou a ser majoritariamente produtor. E isso muda muito, assim. Eu acho que a gente, como animal, como parte dessa natureza, a gente precisa ser muito mais produtor do que consumidor, assim. E eu acho que a comunicação vem disso. As mídias sociais hoje, se a gente fosse pegar uma métrica, assim, grande maioria das pessoas que estão ali, elas consomem. Elas quase não produzem. Elas entram no lugar e elas ficam vendo que as poucas pessoas que estão ali, por mais que sejam muitas, porque somos bilhões de pessoas, né, produzem. Então, existem pesquisas, por exemplo, que quem produz conteúdo na internet são, tipo, sei lá, 5% das pessoas. E eu acho que a gente, como produtor, a gente tem muito potencial e muito conhecimento, por mais que a gente ache que a gente não tenha conhecimento, a gente tem mesmo, assim, de produzir conteúdo, de produzir algo que possa ser legal para outra pessoa, que a outra pessoa possa colocar em prática na vida, possa fazer de um jeito diferente. Então, acho que vai um pouco nesse lugar, assim, de olhar a comunicação como um processo de produção, igual no dia a dia também, sabe? Então foi um pouco isso, assim, a aula foi muito legal, acho que a gente teve uma participação bem interessante dos alunos, a gente ouviu falas bem interessantes também sobre a experiência de cada um, do que cada um estava sentindo, quais são as dificuldades no dia a dia para conseguir tocar uma produção e, além disso, ter que pensar agora em qual foto, em qual texto e qual imagem a gente vai colocar nas nossas redes para a gente conseguir ter mais retorno de vendas, né? Eu acho que é um desafio que cada um de nós vai experienciar cada vez mais. Eu sinto que a gente está indo para um caminho que vai ser obrigatório a gente ter esse tipo de conhecimento, né? No futuro, ainda mais, assim. Então, acho que quanto antes a gente começar a se exercitar e estar nesse lugar, eu acho que mais prática a gente vai ter quando a coisa realmente for necessária para a gente, né? E a gente teve a intermediação do Benjamin, que foi muito legal também. Acho que ele colocou visões bem interessantes e conceitos que foi ajudando a gente a evoluir na aula de uma maneira mais orgânica, assim. E fechamos todos muito bem, assim. Acho que foi bem legal. A gente teve feedback de alguns alunos já que falaram com a gente. Todo o nosso conteúdo está disponível no nosso Instagram, que é o instagram.com/lanoalto. Lano, L-A-N-O, e aí aquele hífen embaixo, né? Alto, todos os nossos textos estão lá, talvez possa funcionar muito bem como referência para todo mundo que está aqui, de entrar e ver como que os textos estão escritos, como que a gente conecta foto com texto, como que a gente está usando muito vídeo hoje, de um jeito que seja legal também. E essa foi um pouco da aula, espero que vocês se interessem, ano que vem tem mais, se cadastrem, se inscrevam e tamo junto. Acompanhe em nosso site as aulas do curso livre do Caipira Tech Lab. Acesse silo.org.br.